Que a paz, o amor do querido Mestre Jesus esteja com todos. É uma alegria recomeçarmos o ano, retornarmos a esta casa e podermos pensar, refletir em ensinamentos, em informações tão importantes que recebemos da espiritualidade maior, através de tantas obras admiráveis, mas principalmente a mensagem que foi trazida por Jesus, que sempre deve ser lembrada por nós todos. Os espíritos, quando iniciaram aquela movimentação no século XIX, de trazer conhecimentos, de trazer uma nova revelação para a humanidade, rapidamente conduziram todo aquele processo para que se chegasse aos ensinamentos de Jesus. Kardec iniciou uma investigação científica dos fenômenos espirituais. Ele demonstrou a veracidade daquelas comunicações. E o que os espíritos fizeram depois de todo esse trabalho de demonstrar, de atestar a realidade da vida espiritual, foi de mostrar que o homem já tinha um roteiro que poderia ter sido usado para evitar tantos desvios, tantos problemas. E ainda hoje a espiritualidade superior volta a nos afirmar que nós necessitamos meditar, refletir, mas sobretudo seguir os ensinamentos de Jesus. Nesse mundo aparentemente tão caótico, tão sem governança, um mundo onde parece que nós já não podemos mais confiar em governantes, em partidos, parece que já não podemos mais confiar em algumas instituições, porque tudo parece tão instável, tão problemático, nós voltamos a afirmar que esse mundo não está sem direção, que esse mundo não está sem seres responsáveis conduzindo. E mais do que nunca nós precisamos voltar aos ensinamentos de Jesus e descobrir que lá, ou redescobrir, porque talvez já tenhamos feito essa descoberta uma vez na vida, ou várias vezes, porque lá nós temos as soluções para todos os nossos conflitos. Talvez não seja tão fácil a gente se apropriar dessa informação e poder perceber, mas nós vamos ver que a mensagem do Cristo, ela traz a grande oportunidade de renovação para o mundo hoje. Por isso que chamamos a nossa apresentação da noite de Atualidade dos Ensinamentos de Jesus. Vamos procurar mostrar o quanto Jesus, vivendo há 2000 anos atrás, tratou de temas muito parecidos, se não os mesmos temas, que hoje nós nos debatemos para encontrar a solução. Então nós vamos ver então que alguns problemas da atualidade são esses que vamos trazer como exemplo. Os conflitos da posse. Nós vivemos numa época em que o ser humano ele ainda continua como tendo a sua principal motivação possuir. Nós ainda observamos que os nossos grandes conflitos em reter bens, em adquirir bens, em buscar segurança material, é um dos principais fatores geradores de conflitos em nossas vidas. Quantas pessoas hoje nós vemos aí pelos meios de comunicação que conquistaram muitos bens, conquistaram aquilo que desejavam do ponto de vista material, mas criaram uma série de circunstâncias problemáticas, em especial aqueles que se apropriam dos bens públicos para os seus objetivos pessoais ou dos seus grupos, dos seus partidos. Outros que buscam desenfreadamente conquistar coisas materiais, até de uma forma lícita, até através do trabalho, excedendo-se muitas vezes nessa luta, nessa busca. E por aí nós temos uma grande demonstração do quanto o homem, ele ainda, quando encarnado, sem noções de espiritualidade superior, ele pode se confundir na experiência terrena, tentando reter, possuir, conquistar. Não que nós não possamos ter dentro das nossas atividades, dentro dos nossos objetivos de vida, essas realizações. Podemos sim pretender ter bens materiais. Só que qual é o limite dessa busca? Qual é o limite que nós devemos dar a nós mesmos nessa vontade, nesse desejo de reter? Se nós descobríssemos qual é a medida correta de se reter algo, nós encontraremos com certeza muito, mas muito que nos traria paz, que nos traria harmonia. Mas enquanto ainda não descobrimos, ou às vezes até sabemos e não queremos pôr em prática essa medida, nós ainda geramos e criamos conflitos. Então, na atualidade, nós temos esse conflito da posse. E podemos dizer mais que o conflito não está apenas nos bens materiais, mas também no desejo que nós temos de possuir as pessoas, de possuir a vida das pessoas, de comandar as pessoas, de comandar situações. Também é um conflito de posse que nós temos. Imaginar que nós podemos nos apoderar de certas situações da vida. Absolutamente nada que existe no universo nós podemos dizer que é nosso efetivamente. Nós somos sempre usufrutuários, sempre recebemos emprestado tudo que nós temos. Nós falamos a nossa família, mas na verdade ela não é nossa. Nós falamos o nosso corpo, mas na verdade ele não é nosso. Nós falamos nossos bens, mas na verdade eles não são nossos, porque todas essas situações são transitórias e um dia nós teremos que abandoná-las. No mundo espiritual, há milhares e milhares de espíritos ainda em conflito, se debatendo, porque acreditam que deixaram aqui na Terra os seus bens materiais e bens não materiais. E por tanto terem se apegado a essas situações, eles ainda se encontram muitas vezes presos e impossibilitados de continuar essa grande jornada evolutiva. Nós que somos espíritas, que admitimos a realidade espiritual, que assumimos que não somos matéria apenas, mas que somos espírito, espírito infinito, espírito em evolução, também temos grande dificuldade em reconhecer que nós não possuímos nada, na verdade, que elas são apenas emprestadas para nós. Então, enquanto estamos nesses conflitos, nós não conseguimos aproveitar o que a vida realmente tem a nos ensinar. Superar esses conflitos de possuir situações, de possuir o comando sobre as pessoas, de possuir os bens que nos trarão segurança, felicidade, faz parte da nossa jornada terrena. Todos nós estamos encarnados para aprender a nos desapegarmos das coisas, a nos libertarmos dela. E é uma luta muito grande, realmente. É um desafio muito grande, porque a nossa cabeça, ela é muito eficiente para encontrar justificativas para essa nossa tendência de possuir, de reter, de controlar, de querer sempre ter as situações em nossas mãos. De sempre queremos possuir as pessoas, de possuir os bens, para assim garantir a nossa felicidade. E enquanto isso, nós não a encontramos. Então esse é um dos grandes conflitos da atualidade. Outro grande conflito que nós temos são as ilusões do conhecimento humano. O homem, ele venera certas teorias, certas personalidades que ao longo da história trouxeram a sua contribuição cultural, mas que muitas vezes negaram fatos fundamentais da vida, como a vida espiritual. E hoje nós vivemos numa época em que o conhecimento se tornou, como sempre foi também, mas nos nossos dias isso é mais intensivo ainda, como uma grande forma de controlar, de comandar as pessoas. Seja fornecendo informações falsas, seja dosando o que as pessoas podem saber ou não. E o que nós temos hoje é uma grande e generalizada falta de conhecimento verdadeiramente. Nós não temos ainda condições de ter um conhecimento total da realidade. Nós sabemos parcialmente das coisas. É apenas com a experiência, com o tempo, é que nós vamos nos apropriando de um conhecimento verdadeiro. Há pessoas que muitas vezes elas estão muito bem informadas de teorias, de ideias, estão muitas vezes bem armadas com essas teorias para justificar os seus atos. E muitos atestam veementemente que a nossa realidade é finita, que nós vamos morrer um dia, que nós não somos espirituais, que nós somos apenas matéria, e um dia nós teremos o final da vida. Então até lá nos caberia viver intensamente tudo quanto fosse possível para sermos o quanto pudermos felizes nessa vida. E muitas pessoas estão vivendo assim hoje, inclusive pessoas que até admitem a realidade espiritual, mas vivem como se ela não existisse, porque também acreditam nessas ideias que são ventiladas, que são espalhadas facilmente, de que o importante é ser feliz agora, de que o importante é você estar bem agora, porque o futuro nós não teremos. E até às vezes nós percebemos, do próprio meio espírita, pessoas que trazem essas ideias de outros meios e vão lentamente implantando essa ideia, justificando situações, justificando condutas que distanciam o espírito encarnado da sua evolução. Então nós precisamos estar muito melhor aparelhados, muito melhor informados para poder fazer essa crítica, porque muitas ideias nos chegam e nós vamos acreditando em situações que são fantasiosas. Na verdade, nós sempre teremos um conhecimento muito reduzido da realidade. O que nós somos capazes de perceber pelos nossos sentidos, por aquilo que as pessoas nos dizem, por aquilo que nós buscamos, é sempre uma parte muito pequena do que realmente é a realidade. E talvez nem cheguemos um dia a ela, enquanto formos esses seres que estão aqui envolvidos pela matéria. Porque a matéria nos limita a capacidade de aprender, de conhecer. Então nós vivemos hoje, na verdade, um grande e imenso sistema que nos leva muitas vezes a não conhecer a realidade. Ideias que não são divulgadas, ideias que se procuram apagar, abafar. E nós precisamos, na verdade, fazer um grande esforço para não sermos levados, sobretudo pelos meios de comunicação de massa, que muitas vezes, de tanto divulgarem certas ideias, de tanto trazerem certos princípios, vão como que gravando ideias, vão como que gravando comandos de como as pessoas têm que ser, como elas devem se vestir, o que elas devem pretender da vida. Então nós temos que ter uma certa rebeldia com essas formas que têm de controle, de manipulação. Mas nós podemos dizer também que muitas pessoas estão iludidas com o conhecimento que elas têm sobre elas mesmas. Quantas ideias nós criamos ao longo da vida a respeito de quem nós somos, e na realidade nós não somos aquilo que nós acreditamos ser. Muitas pessoas constroem para si uma imagem baseada na sua experiência, na sua pouca observação de si mesma. E ela cria a ideia de que ela é, por exemplo, superior às demais pessoas. E que isso justifica agir como age, sempre em seu benefício. Então estamos também envolvidos num processo de autoilusão a respeito de nós mesmos. E isso nós temos que ter um grande cuidado, porque essas ideias que nós criamos sobre a nossa pessoa, elas nos impedem muitas vezes de evoluirmos. Elas nos impedem muitas vezes de aprendermos as lições da vida, porque somos tão resistentes, somos tão refratários a tudo isso que a vida vem nos mostrando, vem nos ensinando, porque acreditamos, por exemplo, que as experiências que nós temos não é porque eram provas realmente que nós tínhamos que passar, e que eram, na verdade, situações que foram acidentais, que alguém errou com a gente, que alguém realmente criou uma situação para nós, mas nós não merecíamos ou nós não precisávamos daquela experiência. O fato é que sempre que passamos por uma experiência, ela tem algo a nos dizer a respeito de nós mesmos. Elas têm algo a nos ensinar, elas têm algo a nos revelar para nós mesmos. Mas enquanto ficamos com as nossas ilusões a respeito de nós mesmos, nós não somos capazes de perceber o que a vida tem a nos ensinar. Então vivemos uma época em que estamos também ainda muito iludidos a respeito do geral, mas sobretudo da nossa vida pessoal também. E ainda temos nos nossos dias a grande desilusão quanto à cura. Nós vivemos numa época em que, seja por interesses econômicos, seja por outras razões, o homem ele busca, através de comprimidos, de remédios, a solução para todos os seus problemas. E isso é lícito, isso é natural, faz parte da nossa evolução material. Temos conquistado inúmeras medicações que nos ajudam a vencer as doenças. Quem já não tendo certa enfermidade, tomou determinado remédio e encontrou a sua cura. Isso é indiscutível. Mas o grande problema que nós vivemos é que há inúmeras mazelas, inúmeras doenças, não só do corpo, mas também da alma, que não são curadas. E milhares de pessoas estão à busca dessas formas de tratamento e de cura e nunca encontram. Seja porque a cura se tornou um grande negócio, e hoje é verdade, é um fato, em que muitas das doenças já apresentam inúmeras medicações que já foram descobertas, desenvolvidas e que já poderiam estar sendo usadas, mas ainda não são, porque a geração anterior de medicação não deu tanto lucro quanto ainda pode dar para as indústrias. E então eles não liberam essas novas formas de tratamento. Por outro lado, você tem aquelas formas mais modernas que já são divulgadas, mas que os sistemas particulares e públicos de saúde ainda não contemplam. E as pessoas estão à busca dessas curas, dessa solução dos seus problemas e não os encontram. E há doenças do corpo e da alma que ainda nós não teremos a cura por muito tempo, porque elas são necessárias à evolução do espírito. São circunstâncias da vida que são necessárias para que ele adquira certa experiência. E muitas vezes, quando essas doenças chegam até nós, incuráveis, difíceis de serem suportadas, nós nos revoltamos e não desejamos essas experiências. E é natural não desejar. O problema é quando nós abandonamos todos os nossos valores, todas as nossas crenças, todo o nosso conhecimento espiritual, acreditando que por ser a nossa vez, algo aconteceu errado no mundo, que as leis divinas não existem, porque o problema está acontecendo com a gente. Muitas pessoas admitem que a prova da doença no amigo, no vizinho, é algo que está dentro de uma ordem divina, de uma ordem natural. Mas quando está no seu lar, vem a revolta e a inconformação. É que não temos muitas vezes essa percepção de que também as enfermidades, elas são lições que a vida nos apresenta. Também elas nos revelam muito sobre nós mesmos. E nós precisaríamos aprender, antes de curar a doença, que curássemos as causas das doenças. E se formos fazer um levantamento, grande parte das doenças modernas, elas existem por causa da vida moderna. Elas existem porque o homem se desgasta excessivamente nas buscas que já falamos anteriormente. E o homem gera doença e atrai para si mais desequilíbrio, que gera mais doença. Então nós vemos numa época em que a desilusão quanto à cura ainda será parte da nossa realidade por muito tempo, até descobrirmos realmente onde se encontra a cura. E vamos citar como último problema, então, a crueldade do preconceito e da discriminação social, racial e de todos os gêneros, de todos os tipos. Quantas situações nós não inventamos na vida para justificar que fazemos parte de um grupo que é melhor que outro? As pessoas buscam muitas vezes isso através das torcidas organizadas dos times de futebol. Elas buscam isso através do partidarismo. Elas buscam isso a partir da ideia de que há uma superioridade racial, de que por fazer parte de um grupo étnico é superior ao outro. As pessoas acreditam que por fazer parte de uma cultura, de uma nacionalidade, é superior ao outro. E nós muitas vezes vamos criando essas ideias de superioridade como se nós realmente fôssemos superiores uns aos outros, quando na verdade a natureza humana é apresentar qualidades e defeitos, apresentar virtudes e vícios. E nós vamos ao longo da vida justificando inúmeras situações para criar o distanciamento entre nós e os outros. Eu sou virtuoso, o outro é vicioso. Eu tenho bons hábitos na minha família, a outra família não tem bons hábitos. E nós vamos criando essas explicações, essas justificativas, vamos sustentando essa ideia de que as pessoas podem ser separadas entre boas e más, entre indivíduos que têm valores, virtudes, que são bons cidadãos, e outros que são a ralé, que são aqueles que são o grande problema. Então nós vamos sempre ao longo da vida encontrando essas explicações. As pessoas vão se justificando para estar formando grupos que se separam dos demais. E isso gera uma série de conflitos, uma série de problemas. E temos que ficar atentos, porque nós entraremos em certas fases de conflitos em que o discurso de raiva, de ódio, de ressentimento contra certos grupos pode ressurgir, como já existiu em inúmeras épocas da humanidade. Geralmente em épocas de crise, de grande dificuldade, de grande sofrimento para uma população, se procura um bode expiatório. Quais são os culpados daquele quadro? E as pessoas se voltam contra aquele grupo, achando que eles devem pagar por uma série de problemas. Isso aconteceu em muitas épocas. E nós temos que ficar atentos quando as pessoas começam a divulgar certas informações, certas ideias, que não nos levem a imaginar que exista alguém ou um grupo que deva ser considerado o culpado de tudo. Nós não podemos desenvolver raiva, rancor, ódio, ressentimento contra indivíduos ou contra grupos. Não existem aqueles que são os vilões na sociedade. De uma certa forma, todos erram e todos acertam nesse grande processo que é a experiência humana. Mas nós temos que superar, então, todas as formas de preconceito. Não podemos discriminar, não podemos nos afastar das pessoas porque elas têm uma orientação sexual diferente da que nós consideramos certa. Nós podemos continuar achando que a nossa forma de ver é a correta, mas isso não significa que nós temos que ser hostis às pessoas porque elas adotaram outra conduta. Não podemos nos separar das pessoas pelo tom da nossa pele, ou dizer que somos espiritualmente superiores ao outro, então por isso não me misturo com aquelas pessoas que têm hábitos inferiores, hábitos de imperfeição. Nós não podemos nutrir esses pensamentos. Quando lembramos da figura do Cristo, nós vemos, ele não se afastou de ninguém. Fossem pecadores ou virtuosos, ele esteve próximo a todas as pessoas. Nós não poderíamos, então, nos nossos dias estar vivendo esse processo, então, de separação, de segregação, nenhum tipo de discriminação de nenhuma natureza. E são problemas, entre tantos outros, que afligem a humanidade, mas não são novos. Há 2000 anos, Jesus lidou com esses e outros conflitos da humanidade. Nós vamos ver, então, por algumas passagens do Evangelho, como Jesus viu essas questões que acontecem hoje com a gente. Então, nós temos aqui o moço rico Zaqueu, ele demonstra os conflitos da posse, que até hoje estão em vigor para todos, né? O diálogo de Jesus e Nicodemos ilustra a advertência de Jesus sobre as ilusões do conhecimento humano, o quanto as pessoas dotadas de conhecimento, de sabedoria do mundo, às vezes estão limitadas para conhecer as realidades espirituais. A mulher hemorrágica exemplifica a desilusão quanto à cura. O diálogo de Jesus com a mulher samaritana denuncia a crueldade do preconceito e da discriminação de toda a natureza. Então Jesus, ao lidar com essas questões, no seu tempo, já estava nos dando a indicação de como lidaríamos com ela em nossos dias. Então vejamos, começando pelos conflitos da posse, o primeiro episódio, que é o do moço rico, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Esse moço é chamado de príncipe porque devia ser alguém que se destacava na sociedade, filho de uma família, talvez, de influência, de muitas posses. E ele se aproxima de Jesus e pergunta: bom mestre, o que eu faço para conquistar o reino dos céus? E Jesus, já conhecendo a natureza espiritual daquele ser, já diz a ele que bom somente Deus. Mas Jesus então diz que ele seguisse a lei de Moisés, não matasse, não roubasse, cumprisse os 10 mandamentos. E aquele moço fala então: eu já faço isso desde a minha infância, que mais me falta? Ali era alguém que já vivendo numa situação muito favorável, vivendo uma vida aparentemente normal, sentia vontade de algo a mais. E Jesus sentiu o grande conflito que ele possuía e propõe a ele uma situação desafiadora, que ele vendesse todos os seus bens, desse aos pobres e seguisse a ele Jesus. E o moço não foi capaz de fazer isso. Saiu cabisbaixo, se afastou de Jesus, e foi quando Jesus disse então aos discípulos que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ali Jesus propôs a ele, que tinha ânsia de algo a mais, que desejava algo a mais, que ele se libertasse de tudo, porque para ele a riqueza era um peso muito grande. Era um impedimento para ele evoluir espiritualmente, porque ele ainda via na riqueza a única segurança possível no mundo. Ele sentia na riqueza a única forma de realmente estar bem, de realmente estar feliz. E é por isso que ele foi incapaz de abrir mão dela. Aqui se dissesse para cada um de nós, larga tudo e vem me seguir, se fosse Jesus, nós diríamos, sabendo quem é Jesus, nós seguiríamos. Mas será que seguiríamos mesmo? Lá no íntimo, nós abandonaríamos tudo para seguir esse mestre? Talvez não, porque nós ainda estamos apegados às coisas materiais que nós temos e às circunstâncias da vida que temos. É óbvio que Jesus não pretendia que ele abandonasse toda a vida dele, mas Jesus toca no ponto crucial daquele espírito, que era o apego às coisas materiais. Numa outra situação, Jesus vai mostrar uma conduta diferente, que é no caso então de Zaqueu, que também é relatado no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus passar. E Jesus, vendo Zaqueu na árvore, fala o quê? Zaqueu, desce, porque me convém nessa noite me hospedar na sua casa. Na verdade, quando Jesus disse que me convém, na verdade não convinha Jesus. Convinha a Zaqueu que hospedasse Jesus. E aí então, ouvindo as lições de Jesus, Zaqueu tem uma iniciativa, que é a de dar metade dos seus bens para os pobres. E se ele tivesse lesado alguém durante a sua tarefa de coletor de impostos, ele recompensaria essas pessoas que ele prejudicou. E aí Jesus disse que naquela noite a salvação tinha entrado naquela casa. Nós vemos em duas situações diferentes Jesus lidando com a posse dos indivíduos de forma diferente. Para o moço rico é abandonar tudo, porque para ele era decisivo. Para Zaqueu bastava dar metade dos bens, que era o que dava a Zaqueu a satisfação de estar fazendo o bem àqueles que necessitavam. Jesus não disse a Zaqueu, dá outra metade, Zaqueu. Deixou livre para a consciência que começava a aflorar naquele momento e a perceber que não necessitava ter tanto, que não necessitava ter tudo para se sentir feliz. Metade do que ele tinha já era suficiente para viver bem naquele tempo. Então nós vemos aqui Jesus já dando a indicação de como lidarmos com os conflitos da posse. É nós mesmos começarmos a abrir mão daquilo que nos é um peso na nossa evolução. A necessidade que nós temos de acreditar que é apenas as coisas materiais que nos darão segurança. Talvez tenhamos que ser como o moço rico, abrir mão de tudo. Ou então, que sejamos como Zaqueu. Talvez metade do que nós dermos já é suficiente. Mas que nós temos que desapegar de alguma forma, nós temos. Para cada um há uma fração ideal do que nós devemos nos desapegar da vida. Talvez hoje nós não possamos dispor, como Zaqueu, de metade do que temos. Mas se a gente já começar a desprender algo, 1%, 2%, 3%, 10%, algo da nossa vida pelo outro, nós já estaremos tendo a, entre aspas, salvação. Já estaremos nesse movimento na vida de libertação das coisas materiais. E podemos dizer mais ainda, não apenas nos desapegar da posse dos bens materiais, mas de tudo aquilo que nós acreditamos que é nosso, que é propriedade nossa. De tudo aquilo que nós achamos que faz parte dos nossos direitos e na verdade não são. Nós temos que nos desapegar de muitas coisas que vamos ao longo da vida reunindo e que nós acreditamos que faz parte do que nos pertence. Nós temos que muitas vezes nos desapegar de opiniões, de desejos, de interesses, de coisas que são pertinentes ao mundo, e começar a perceber que nós não possuímos absolutamente nada. Só nos pertence realmente aquilo que nós passamos para frente, aquilo que nós fazemos circular. Então Jesus já nos dava no seu tempo a indicação que cada um perceba o que é necessário se desvencilhar na vida, que cada um sinta o que é necessário abrirmos mão para encontrarmos a felicidade. E certamente nós encontraremos claramente em nossa consciência a indicação daquilo que nós temos que nos desapegar para sermos felizes, para encontrarmos a paz. Porque grande parte dos nossos tormentos reside em nós mesmos. São as aflições que nós criamos a respeito de uma série de situações, de preocupações, de apreensões, de desejo de controlar, de comandar situações. Nos desapegando delas, nós nos libertamos e encontramos mais paz interior. A respeito das ilusões do conhecimento humano, o diálogo de Nicodemos e Jesus, ele é muito significativo. Nicodemos era um fariseu, um homem muito culto, sábio, doutor da lei, conhecedor profundo dos textos e da tradição sagrada dos judeus. E ele inicia um diálogo com Jesus, reconhecendo que Jesus era um mestre, vindo da parte de Deus. E Jesus, de uma forma bem enigmática, diz a ele: em verdade vos digo, que quem não nascer de novo, não entrarás no reino dos céus. E Nicodemos fica confuso: como assim? Nascer de novo? Pode o homem voltar para o ventre da sua mãe e renascer? E Jesus fala para ele: você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Na verdade, escapava a Nicodemos a lembrança de que o renascer que Jesus estava falando era da reencarnação. Faltava a Nicodemos a compreensão ou a lembrança naquele momento de que aquela forma figurada que Jesus estava falando para ele era para despertar a inteligência dele. Ele não percebia algo que era muito evidente. Para o povo, Jesus disse claramente sobre a reencarnação no episódio que os discípulos foram perguntar para ele se Elias realmente viria antes de Jesus. E aí é quando Jesus disse que Elias tinha vindo e fizeram para ele tudo o que queria. E aí o povo lembrou que era de João Batista que Jesus estava falando. Então, para o povo, Jesus foi claro ao dizer: o profeta que vivera 900 anos antes era o Batista, que todo mundo conhecia desde pequeno. Então Jesus deixou claro para as pessoas simples sobre a reencarnação. Mas para o homem culto, ele desafiou a inteligência, travando um diálogo que era mais para despertar nele o conhecimento que ele tinha, mais profundo, mas que era obstruído pelas ilusões do conhecimento, da tradição, daquela cultura que imperava naquele tempo. Então nós somos desafiados na vida a romper com uma série de ideias, de conhecimentos superficiais que nós temos, de ilusões de conhecimento que nós guardamos, para atingir um conhecimento mais profundo. Quando meditamos, por exemplo, na temática reencarnação, nós realmente pensamos de forma em que esse conhecimento nos revele mais sobre a nossa vida. Que nós reconheçamos de fato que nós estamos vivendo hoje, numa circunstância, numa situação de vida, que é o reflexo do que nós vivemos no passado. Que hoje cada experiência que nós temos é o resultado daquilo que nós semeamos no passado. Nós podemos ser abordados então pela vida de uma forma mais profunda, a nos desvencilharmos desses conhecimentos superficiais e realmente concentrarmos a nossa atenção, o nosso foco nesses conhecimentos espirituais mais profundos, que nós já temos hoje, felizmente, de uma forma muito clara, muito bem explicada, muito bem argumentada e exemplificada. O que nos cabe hoje é nos apropriarmos desse conhecimento para conduzir a nossa vida. Tudo que nós aprendemos em doutrina espírita é para que usemos para a nossa evolução. Não é um conjunto apenas de conhecimento que nos torna brilhantes perante as pessoas quando nós falamos desses temas. mas deve ser algo que nos movimente a uma renovação. E vamos dizer que Jesus, então, no item desilusão quanto à cura, ao lidar com a mulher hemorrágica, ele mostrou quanto o conhecimento daquele tempo era insuficiente para curar uma hemorragia que se arrastava por 12 anos. E aquela mulher, apenas com a força de vontade dela e pela fé que ela tinha, ela atraiu a cura para ela. Isso porque nesses 12 anos ela já tinha superado todas as suas ilusões, todas as suas vaidades. Ao ver o seu corpo definhando durante esse tempo, ela, como espírito, aproveitou a experiência não para se revoltar, não para se desiludir, não para descrer, mas quando ela reconheceu que Jesus era alguém que podia trazer a ela a cura, ela teve a fé, teve a confiança, e de tocar em Jesus, na sua roupa, ela conseguiu atrair os fluidos que restauraram o seu corpo. Foi aquele episódio em que Jesus não agiu na cura diretamente com a sua vontade para curá-la. Ela, por merecer e por acreditar, por ter fé, ela pôde atrair aquilo que era necessário a ela. Esse episódio, ele é muito significativo para nós. Se nós aprendêssemos o que as nossas doenças têm realmente a nos falar sobre as nossas necessidades espirituais e nos renovássemos, nós atrairíamos a cura para nós. Nós conseguiríamos curar as nossas doenças se nós entendêssemos o que elas representam para nós como espíritos encarnados em evolução. Não precisaríamos de que ninguém, por sua própria vontade, nos curasse. Não precisaríamos de remédio, não precisaríamos de cirurgia. Apenas por nos libertarmos das ilusões que criamos, das paixões que desenvolvemos, das imperfeições que mantemos e que geram a doença, nós já nos libertaríamos dela. Então, se nós quisermos a cura, o Evangelho já mostra como fazer. É confiar realmente que é possível obtê-la. E é, sobretudo, aprender o que essa lição tem a nos ensinar. Que ninguém abandone o seu tratamento médico, que ninguém desista de buscar a medicina terrena, mas antes procure descobrir o que a doença tem a ensinar. É paciência, é resignação, é humildade, é simplicidade, é desapego. Há várias áreas que nos apontam que uma série de doenças que nós temos são decorrentes das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos. Então nos libertemos disso, que é foco gerador de doença e enfermidade. A raiva, o ressentimento, o desejo de vingança, a ambição. Nos libertemos disso que atrai e que nos impede o equilíbrio físico. E nós encontraremos a cura. E, agora sim, o último item. Quando Jesus lidou com a mulher samaritana no poço, ele pediu a ela água. E para começar, Jesus já começa rompendo com um preconceito que existia naquele tempo, e que até hoje em algumas regiões do mundo é assim, do homem não falar com uma mulher desacompanhada, porque isso mancharia a honra do homem e da mulher. Jesus já começava a mostrar ali que não havia discriminação entre gênero, masculino e feminino. E mais ainda, ao se referir ao fato dela ser uma mulher que já tinha tido 5 maridos. Para o judeu naquele tempo, isso era um escândalo. Alguém que já tivesse num segundo casamento. Jesus, ele rompe com esse outro preconceito de imaginar que as pessoas, por terem tido desenganos, desacertos, por não terem feito escolhas adequadas e recomeçado a sua vida, devam ser consideradas, então, inferiores, imperfeitas. Jesus foi o primeiro a reconhecer a dignidade da mulher. Ele foi o primeiro a tratar a mulher com respeito de forma pública. Jesus, quando se dirige a ela e diz para ela: me dê água, reconhece que ele como homem, ela como mulher, não havia razão de existir esse tipo de preconceito. Por ela ser divorciada e casada 5 vezes, também não havia razão de ser desse preconceito. E por ela ser samaritana, o povo que tinha se afastado de Jerusalém, por razões religiosas, também não merecia ser desrespeitada. E Jesus fala para ela: chame o seu marido, que depois ele diz para ela que não era marido dela, porque ela vivia numa condição, o Evangelho não nos deixa entender claramente, mas ela mesma reconhece que não era marido dela. E ele fala: vem cá com ele. Dizendo claramente que não era para ensinar apenas a ele, o homem, o marido, mas também a ela, a mulher, em igualdade. Então Jesus, ele mostrou que não havia razões para ninguém discriminar ninguém por nenhuma natureza. Nos nossos dias, se Jesus estivesse convivendo com tanta diversidade que nós temos, ele não trataria nenhuma dessas pessoas que a sociedade classifica como aberração, como esquisito, como anormal, ele não trataria nenhuma dessas pessoas com nenhuma forma de distanciamento, de preconceito. Ele aceitaria todas as pessoas de uma forma fraterna, as convidaria à renovação, mas sem preconceitos. Então nós vemos que o Evangelho, ele nos traz uma indicação de como nós superarmos esses problemas hoje, de como vencermos essas dificuldades. Então, como vamos encontrar as soluções para os nossos conflitos da atualidade? No Livro dos Espíritos, na questão 921, os Espíritos nos disseram que o homem é quase sempre o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Então nós podemos resolver esses problemas que nos dizem respeito hoje, mas nós temos que praticar a lei de Deus, nós temos que viver essa lei e segui-la, e nós vamos superar esses problemas da atualidade. Talvez o mundo todo não atenda esse convite, não aceite esse caminho, mas se nós individualmente conseguirmos viver dessa forma, praticando a lei de Deus, nós resolveremos os conflitos que dizem respeito à nossa vida, e nós já teremos uma grande parcela da felicidade que se pode esperar desse mundo. E aí alguém perguntaria: onde está escrita a lei de Deus para que eu possa saber? Está no Livro dos Espíritos? Está na Bíblia? Está no Alcorão? Onde está escrita a lei de Deus? Todas essas formas de registro trouxeram parte da lei de Deus para o seu tempo, para aqueles povos, para aquelas épocas. Podemos, como espíritas, dizer que o Livro dos Espíritos nos traz para os nossos dias a indicação das leis divinas. Mas os próprios espíritos nos disseram um local onde essa lei está escrita e que nós podemos acessá-la em qualquer época, e que podemos descobri-la, essa lei divina que nos cabe cumprir, em qualquer etapa da nossa evolução, até se estivermos num deserto sem livro nenhum. Foi na questão 621 que eles disseram que na nossa consciência está escrita a lei de Deus. Se nós seguíssemos mais a nossa consciência mais profunda, nós praticaríamos mais a lei divina e nós conseguiríamos estar mais, com mais segurança, no caminho do acerto. É que muitas vezes nós estamos obstruindo a nossa consciência com as nossas ilusões do nosso conhecimento superficial, com o nosso desejo de possuir, com as nossas os nossos argumentos de preconceito, de separação, que bloqueiem nosso sentimento de fraternidade e de amor. Se permitíssemos realmente ouvir a voz da consciência, nós saberíamos o caminho certo a seguir. E nós vamos ver que eles também nos deram uma outra forma de encontrarmos essa possibilidade de cumprir as leis divinas. Kardec perguntou para os espíritos qual era o modelo e guia que a humanidade deveria seguir para ser o mais próximo possível de Deus, para alcançar a sua evolução espiritual. E os espíritos foram então taxativos: Jesus. Eles deixaram muito claro então que Jesus é o grande modelo que nós temos que seguir. Por isso que nos nossos dias, se nós quisermos realmente superar tantos conflitos nossos, devemos meditar profundamente nos ensinamentos de Jesus. Esse mestre é aquele que nós podemos então seguir e ter a certeza de que, vivendo as suas lições, vivendo os seus exemplos, nós encontraremos a paz interior. Eu trouxe para todos nós ouvirmos e meditarmos agora uma música que nos fala sobre Jesus e que nos traz o consolo, nos traz a indicação e nos ajuda nesse processo de identificar em Jesus o nosso grande guia, o modelo que nós temos que seguir. Vamos ouvir então. Finalizando, Jesus disse que eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se nós hoje, nesse tempo tão cheio de indecisões, tão mundo aparentemente tão conturbado, tão sem roteiro, se nós seguirmos esse mestre, nós encontraremos uma nova vida. Teremos a paz, teremos equilíbrio, e sairemos dessa encarnação com espíritos vitoriosos. Mas é necessário que Jesus faça parte de nossas vidas, que Ele seja realmente o nosso mestre, que Ele realmente seja aquele que nos ensina todos os dias a vencer os nossos obstáculos. Muito obrigado a todos, que Jesus possa abençoar e trazer ao coração de cada um a paz, a esperança e essa força que nós precisamos para vencer. Muito obrigado.